novo mundo. E aí, Jets, quem nos vê, quem nos vem, moleque? Parece até outra vida, vai vendo. Quem sabe um dia a gente ri disso tudo. Contrariamos estatísticas, é inegável. Teramos os slogans dos noticiários. Migramos de coluna, mas nós tá ligado. A origem não nos livra da opressão do Estado. Talvez ocupamos espaço ontem inabitados. Renotados, arrombados, tudo incomodado. Aturam, mas não nos querem, por aqui é fato. E fatos não deixam de existir, mesmo ignorados. Lembro da 1.40 e o parça na caça. Capitivo, eu só queria fazer a festa da minha filha. Cê é louco, tinha um passo mal pensado, a neurose e uma brisa. Pode pôr a perder tudo, mudar o resto da sua vida. Eu não li, eu vivi, falo de forma precisa. Livre por um pesadelo, talvez seja obra divina. Os moleque faz um tempo que não vejo nem notícia. De coração espero que estejam bem com a família. Eu vou falar por todos que vieram de onde eu vim. Eu vou falar pra todos que viveu como eu vivi. Eu vou falar que também desacreditei de mim. Eu vou morrer gritando fé, mano, é possível sim. Só decidi não ser conivente, se sente menos. Ninguém pode te diminuir sem seu consentimento. Se não houver vento, reme o que vão achar, foda-se. Só quem arrisca descobre quão longe pode ir. Saia desse quarto e conquiste o mundo. Saia das cadeias e conquiste o mundo. Saia das favelas e conquiste o mundo, irmão. Saia da submissão, conquiste o mundo. Olha ao seu redor, nós construímos tudo. Olhe ao redor, foi nós que erguemos tudo. Melhor que tentar ser perfeito é tentar ser livre. Se não nos querem cruzo, criemos um novo mundo. Se votos mudasse algo, não seria obrigatório. Seriam proibido que sua ideologia seja nota, seu partido, seus negócios. Sua pátria, seus filhos, vejo o irmão se matando, fazendo de um bosta um deus. Tendo que o bem-estar do povo tá acima do seu. Entra ano, acaba ano, continua a mesma merda. Chego a crer que os dois opostos são duas faces da mesma moeda. Porra, eu sinto falta das ideias na porta de casa. Quando mata o tempo dando risada era dádiva. Quando acreditava que entre nós tudo era diferente. Quando parecia que acreditar era o suficiente. Realmente a parte mais difícil não é fazer o certo. Evitar o erro, manter a disciplina. Parece até que fomos feitos em prol de experimentos. Sabem que somos presa fácil, dependendo na isca. Meu mano mesmo foi nessa, deixou esposa e filha. Quantos não foi sonhando mesmo na mesma batida. Às vezes escuto e vejo os nossos cobra vida, justiça. E ao mesmo tempo os próprios desmerecendo conquista. Rap entre rap em conflito, desmerecendo conquista. Preto entre preto em conflito, desmerecer conquista. Ave criada em cativeiro, crer que voar é um erro. Liberte-se a vida do outro lado do medo. Saia desse quarto e conquiste o mundo. Saia das cadeias e conquiste o mundo. Saia das favelas e conquiste o mundo, irmão. Saia da submissão, conquiste o mundo. Olha ao seu redor, nós construímos tudo. Olhe ao redor, foi nós que erguemos tudo. Melhor que tentar ser perfeito é tentar ser livre. Se não nos querem cruzo, criemos um novo mundo.